2774. Uma 400 copiado, não atrasa reportando o setor, frequência livre, está passando o quilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Azul 2770. Azul 2770, contato radar, via saída Coral 1 Bravo, sob mantém a nível de voo 160. 160, Coral 1 Bravo 2770. Autorizada, afinal ele é sexo e responsabilizado. Mike Oscar, prossiga. Você já escutou uma informação antes? Sim. Ok, então tente novamente 121 na decimal 10. Controle, bom dia. Seu voo no 648, cruzando 1700. Voo no 648, bom dia. Contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. 350. Pode voar PUCA direto agora? Atualizado, PUCA, voo no 648. Obrigado. Ponto de espera do taxi, papá. Utilizado o táxi via pista, Romeu Marcelo. Reporte alinhado e pronto, capítulo na frente. Puxa na 140, autorizado em área veicular, pista 10, vento 150 graus, 49. Agenda 3198, complete final Electrox-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 3895, TAM, 3198. TAM, 4777, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizada, final Electrox-Way, reporta estabilizada. 2016, vai passar estabilizado, 4777. Gol 1739, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no meio, reduza para 2009. 4.026, já tem um gol, 1979. Aguarde autorização de pouso, vento 1 na 60 graus, 10 metros. Aguardando a autorização, são 3198. Gente, o meu Matheus, mantenha a posição, aguarde. Tá, 3198, fica atento à possibilidade de pipa próximo à final. Tá, frente da 3198. Uno 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 685, a outra? 125.45, gol no 648. Já, 145. Pode prosseguir na descida, gol 1739. Ano 739, autorizado, desça para 2 mil pés, o ajuste na 016, informa que vai seguir tráfego nessa posição de 12 horas, 10 milhas, com 225 de grau de 6. Gente, então, gol 1739, tá agora. Romeu, mais que eu, Mike, eu acho que autorizado é corte. Pista na 7, vento 170 graus, 19. Chame 140, decolou 40, chame 198 para viagem. Controle 98, até logo, também não fazer. Boa tarde, 6-9, mantém a porta de espera. Pan 4777, complete finalia sexuation na torre, frequência 118.95. 1895, 4777. Ano 739, reduza para 1809, autorizado a final LF X-Ray, responsabilizado. Meu maquiosca decolou 50, curva esquerda, siga a linha do litoral. E agora de transferência de comunicações. Aqui eu acho que tem uma pesquisa curva na esquerda, mas vem aqui para lá. Confirma o vento do sol, está 3198? 121, decimal 10. Obrigado. Tem condições de Romeu mais quiosque que iniciar a curva à esquerda da presente cruzar no ponto médio da pista 018? Já está curvando a esquerda. Salvador, bom dia, está 4777 na final, ele é. Então 4777, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. Então 4777, vento 1950 graus com 10 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso está 4777. Mike Oscar, corrija o transponder para 0224 e chame 199.8, bom voo. 0224, 198, ok, obrigado, doutor, um abraço. De frequência 118.95. 1895. Corre, bom dia, gol 1739, está habilitado em elétrico. Bom dia, gol 1739, seu número 2 para pouso. Continue a aproximação e aguarde. Pista livre. O vento 160 graus com as imagens. 0224, mantenha o corredor visual, corredor forte. Assim que possível, eu gostaria de atenção para o 075 e voar um pouquinho à esquerda para evitar formações na região de Aracaju. Opa, Romeu, Mike Oscar, autorizado, desvio, submanter a nível de pouso 075, quando possível, sou estimado de pouso, prepare ingresso na terminal de Aracaju. Tá ok, chamarei daqui a pouquinho. Ascensão 075 e curva na esquerda. Obrigado, controle. Solo 5-3, libera direito, chame 121, decimal 1. Gol no 739, pista no 0, gol autorizado. Gol no 739, gol autorizado, pista no 0. Positivo, gol autorizado, poderia confirmar o vento, por gentileza? Gol no 50 graus, no 08, mais. Obrigado. 0. Papá Romeu, Romeu Mike Oscar, confirma os estimados? Estimado para terminar a hora, Caju. 1-4, 1-7. Toma 4, 1-7 para Aracaju e o estimado de pouso. 1-6, 1-0. 1-6, 1-0. Copiado, Romeu Michael. O Xanã é 6140, Xanã Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Esse ano, né? Esse 5 alterne, 125.45, até logo, Xanã, não passar. Zero a 5.8 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, 120, decimal 1. 201, grato. R63, não autorizado a decolar, vento 140 graus com 10 nós. Challenge Oscar Cassione, chame pronto para o táxi. Papa Romeo, Whisky Golf Sierra, prossiga para o controle. Whisky Golf Sierra, o decolou de Sierra em Jacuí, já está com coroa de Salvador. Vai manter 500 pés, está com uma voz, o código alocado é o 0170, Whisky Golf Sierra. Papa Romeo, Whisky Golf Sierra, confirma o tipo de equipamento. Papa Romeo, Whisky Golf Sierra, confirma o tipo de equipamento. É o Romeo 44, senhor. Papa Romeo, Whisky Golf Sierra, mantém sobre condições visuais. O ajuste em Salvador 10-16, confirme se está vindo para Salvador. Afirmativo, senhor. Salvador, intenção, pouso 43, falhando. ataque de passageiro. Ciente, aguarde transferência para a torre, Salvador. Ciente, terra. Controle Salvador, Xanemia 3, 1, 1. Xanemia 3, 1, 1. Contato radar na decolagem, suba via Sanvo 1 para nível 360. São 1360, poderia voar direto de São? Total, o Xané 6311 mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil. Controle o Romeu Mais Jorge. Romeu Mais Jorge, sobre você. Precisa a alteração do nível para o 095. Gente, o Romeu Mais Jorge Rosa está sub, mantém o nível 095. Romeu, isso Golf Serra para ingresso de circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 6295, Serra. Torre Salvador, é o Papa Romeu, isso Golf Serra. Jardim de Oscar, decolou 59, chame o controle de 98, um abraço. 098, grato, até daqui a pouco, um abraço. Grato, então. Torre Salvador, é o Papa Romeu, isso Golf Serra. Luiz Golf Serra, prossiga. O Serra está aqui na... no Cerrado, senhor. Tentando ingressar o seu circuito para pouso, pátio 3. Está embarque de passageiro, isso, Golfo Serra. Está presente autorizado, direto pátio 3, isso, Golfo Serra. Confirma o tipo do equipamento? É o Romeu 44, senhor. Maravilha. Está visual com pátio 3? Afirmativo, senhor. Chama no solo controlado, vem com 40 graus com 8 nós. Sim, Serra. Bom dia, Dr. Romano, chama a Kian. Acho que a Maikinha que acione e chame pronto para o táxi. Vai acionar e chama pronto para o táxi, que vai chamar a Kian. Correu, isso, Golfo Serra, já aqui no Travesse, bate 3, autorizado, pouso direto? Afirmo, chame no solo controlado, vento no 40 graus com 10. Serra. Yes. Sierra Turing. Na escuta, senhor. Desconsidere. Porsche 63 do nono, autoriza a sua de Montevão. Contente, senhor Contente. Porsche 63 do nono, autoriza a sua de Montevão. Porsche 63 do nono, aguarde coordenação. Gideão? Tá, Derbal. Opa, Derbal, é Vitor? Bom, Vitor. Decolar na sequência do Serra? Afirmativo, só vou pegar as duas pessoas ali no vagão e já decolo. Ok, pode chamar nessa frequência mesmo. Tá ok. Pede apoio pra entrar aero pra mim, senhor? Sim, sim. Charlie Inga, outra nota, traço de conhecimento no setor. Pode ser começar livre para a coordenação. Vai sair da coordenação, grava daqui a pouco, Charlie Inga. Está autorizado voar direto para o Mótima. Direto para o Mótima, obrigado. Pode. Gente, após cheque para qual localidade? Gol 9250, acione identificação desta via chegada com MED 1 para nível 050. Ajuste em Salvador no 016. Montanha 050, via. Chama 3111, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Chame no ponto de espera 4. Lá, ponto de espera da nossa. Boa, faça. Continue lendo, pronto, pista no 7, vai ficar Mike Yankee. Salvador, é o Papão Rio e Escolha. Pessoal, decolar pista no 7, Oscar Mike Yank, pista no 70 graus com 9 graus. Salvador, Papa Romeu, Escobar. Chegue pra Santo Antônio, Jesus? Não, negativo, senhor. É que pediram pra me mudar de posição aqui, só pra acionar e pra mudar pra Santo Antônio, Romeu. Ok, sente o Luiz Chico Oficial. Chega quando parqueado na posição 5. Alô, Serra. Vai decolar em qual... na sequência? Tem quanto... daqui a quanto tempo? Não, então, é o tempo de ir lá pegar o pessoal no saguão e voltar pra decolar. 5 minutos no máximo. Ok, gente, fique tão atento ao ambiente que vai sair do parte 3 da sua retaguarda. Ah, sim, então. Oi, Salvador, acho que o Mike Yankee fora do sol. Gente, acho que o Mike Yankee, chame o 99.8, controle de close 10. Ah, 99.8, acho que o Mike Yankee. Controle, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Mantenha o no meu pés, autorizado direto do Manati, reporte 20 milhas. Autorizado o no meu pés, Manati visual, vai chamar com 20 milhas. Oscar Mike Yankee. Oficial, fique atento que o ATR vai retornar para a posição 5 Lima. Sim, atento, isso que oficial. Na 6200, acione identificação, desse avião a chegada com média 1 para nível 050. Ajuste no 0, 1, 6. Poxa, na 6200, manter perfil da chegada. Poxa, na 6200, informe seu número 2 na aproximação. Voo 9250, desça via para 2000 pés, autorizado ILS, X-Way da pista 10, ajuste 10, 16, reposta da pisada. 2016, autorizado, desligando, reportarei sua direção. 250. Romeu, Romeu, Mike, Oscar, 61 no Milhas Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle de Aracaju na frequência 120.3. 03, obrigado. Um abraço para você. Serra na posição 6 Lima, senhor. Ok, então, só confirme, Santo Antônio fica quantas milhas daqui? Sabe dizer? 45 milhas, senhor. Gente, mantenha 0170 acionada. Seguirá inicialmente pelo corredor Axé. Ah, 1.000 pés. Passaria na 1.500. É, 1.000 pés, senhor. Ok, 1.000 pés no corredor Axé inicialmente. É. 0170, três fora. Gol no 094, autorizado, alinhado e decolar, pista 1-0, vento 1-7-0, graus com 10 metros. Vim decolar, pista 094, decolada Uno 7, controle Salvador, 119, decimal 8. Salvador, 098, o 094. Controle Salvador, o gol 094, decolando, cruzando 1.500 metros. Gol 1094, contato radar na colagem, subazia saída bomba para nível 370. Saída bomba para o 370, 094. Gol 9250 está estabilizado no X-Ray. Gol 9250, chame a torre na frequência 118.95. Salvador, o gol Filha Victor. 9250, copia o controle. Salvador, gol Filha Victor, decola. Quer ficar montado? Bom, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9250, está estabilizado no ILS X-Ray da 10. Gol 9250, pouso autorizado, pressão no 0, vento 1, 0 grau, 099. Autorizado, pouso. Romeu, essa mais quente, controle. Romeu, essa mais quente, aqui na tráfego de conhecimento no setor. Tem frequência livre para autocondenação. A 319 não mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Ana 200 abaixo. Canadá 200, plano IFR cancelado aos 1421, deixa para 2000 pés, repórter visual com o campo. Repórter visual, o meia Gol 9250, Paulo 22, libera direita, Paulo 1, 21, décima 1. Direita, 21, 1. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 109. Decolagem autorizada, 3, 1, 9, 0, 9. 1094, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 5-2685 Renan 200, reporte com visual com campo. Renan 6200, chame a torre na frequência 118.95. Oi, Salvador, bom dia, azul 4082, descendo 150, para 90. Azul 4082, acione identificação, desce a via Bom Médio 1 para nível 050, ajuste na 096. Via Bom Médio 1 para 050, com 16406. Confirme. 1198. Chame a 200, chame estabilizado na final. 00. Tá 3191, contato radar decolagem, suba via Sambo 1 para nível 340. Tango Kilo Romeu Oscar, prossiga pelo controle. Papa Tango Kilo Romeu Oscar, acione transponder 0144, confirme o probate do equipamento. Xenon 6200, pouso autorizado, pistola 0, ventona 50 graus, 119. Autorizado, pouso, pistola 0, 6200. Reporte Paris, para o décimo corredor intervalo. Papa Charlie, India Oscar, prossiga para o controle. Papa Charlie, India Oscar, mantém o corredor caixa prego, reporte através de Vera Cruz. Ajuste Salvador 0196, confirme PLB. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, recosta pisado, ajuste 10, 16. 10, 16 para 2.000, autorizado X-Ray da 10, reportará estabilizado, 4082. Azul 4082, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um Bravo 92 Alfa, mantendo os corredores visuais, não era detrito sua aproximação. Assente, tenho de pés, 4082. Batendo Kilo Romeu Oscar, mantém a proa de Paris, reporte Paris. Só Paris, é para dar a Paris, eu vou, Kilo Romeu. Tranquilo, Romeu Oscar, tem condições de Pabro 055 e manter condições visuais? Acima, Deus. Tan 3191, sube mantendo nível 320. 320. Tan 3191, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Azul 4082. Azul 4082, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, ligado, bom dia. Torre Salvador, Boa Azul 4082, 7 milhas na 10, visual. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 12 norte. Livre pouso na 10, 4082. Botão em cima, Romeo Oscar, vou indo na frente da SEASA, reporte visual com o campo. SEASA, Madara. Salvador Patiana, Índia Oscar, mantém o corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso do corredor enterrado. Palmo que será número 2 na aproximação da pista 197, segue tráfego 10 horas, correção 12 horas, 10 milhas, mantendo 1.500 pés, um Bravo 9-2 Alfa Lima, mantendo 120 de grau de speed. Então, quem está ciente do Tavisão aqui no 500 com o mesmo, vai reportar próximo a Paris, o Charles Índia Oscar. Controle, Charlie Jossa. Charlie Jossa, prossiga. Charlie Jossa está no Travesse Bom Fim, está visual com o campo. Se é autorizado, ingressa numa base pela esquerda da 17, o Charlie Jossa. Bom, meu Charlie Jossa, mantenha Flor de Paris para ingresso no corredor Interlagos. O senhor irá seguir tráfego 12 horas, 6 milhas, informado anteriormente. Ok, vai manter o Charlie de Oscar. Visual agora no Kilo Romeo Oscar. Abatando Kilo Romeo Oscar para ingresso do circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Certo,